andressedesmoral.com.br. Sucesso do Wesley Safadão tá no nosso repertório, viu? Estoura o príncipe, meu filho. Exclusivamente seu Burger, Geraldo Magera, Vitória da Corte Vídeos, MM Divulgações, WA Divulgações, / Alberto Atualizações do Moral de Bukin, Chefe de Divulgações, de uma cena é Carga e Mídia. Simbora! Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tava falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde pra suas amigas, só quer me ama no sigilo. Olha, tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou. Tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo aquela coisa. MM Divulgações, o Moral do Parque dos Faróis, Lucas Cilei Pancadão, César Atualizações, Jário Records, o Garoto da Mídia, até o Brando Gravações, Eliton Atualização, Celta da Verdura. Olha pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde pra suas amigas, só quer me ama no sigilo. Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo. Porra, eu passo o quê? Eu passo o quê? Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo. Maione CDs, Francisco CDs, Florestal, Lucas CD, Pancadão, Eduardo Santana Divulgações, Luquinhas Divulgações, Portal do RM Gravações, Tedeu Atualização.